Todos os dias, conflitos surgem, testam afeto. Pra não explodir com o mundo, nado contra a maré. Por quê? Ele sempre quer me conduzir, insiste pra surgir o monstro que há em mim. Não sei se está ciente, mas você tem um monstro que tenta diariamente revelar o seu rosto, sedento pra mostrar a sua fúria irrefreável, sem medo de julgarem sua conduta abominável. Pela sociedade buscamos controlar todos os impulsos que querem despertar o lado mais sombrio, obscuro e vil, atitudes atrozes de sentimento frio. Segue o ciclo, pão e circo, pro monstro ser submisso. Etiqueta, regra, manual e lei pra tudo ser omisso. Chefe, estresse, medo, mequetrefe, problemas que tiram a paz. Cotidiano que leva mais longe de Jack, mais perto de Hyde. Alguns não resistem os estímulos externos, os demônios internos, os problemas modernos. A renúncia desse lado animal é que mantém a ordem do convívio social. Então, oh, oh, eu, oh, existe um monstro em todos nós. Oh, oh, eu, oh, mas silenciamos a sua voz. Pelo bem, pelo mal, saúde social. Batem um monstro bem trancado em sua cadeia. Monstros não podem transitar livremente. Aperta em suas correntes, suas correntes. Yeah. Minhas sombras não se mostram a ninguém. Compete a dualidade do meu ser. Não ser refém nem tudo que penso. Digo nem sempre penso o que falo. Nem faço sempre o que penso. Faço sem pesar o ato. Quando se manifesta o ser reprimido, saindo do escuro, obscuro, escondido, dando vida. Uma personalidade odiosa e que se aciona como modo de defesa. Ela se mostra e aflora um sentimento incontrolável de revolta. Os valores societários pouco importa e põe à prova tudo que me incomoda. Dilata minha pupila, essa força que me controla. Choro, riso, vários estados, todos misturados num só frasco. Fortifico e fortifico meus passos, corpo fechado. Se é o instinto resistindo, até quando eu estou pronto ver e me manifestar? O Magic e o Monstro. Há algo em mim que consome. Substância cruel que eu não sei o nome. Dentro de mim se esconde. Rezo pra ver se essa energia some. No meio do medo, pesadelo te despertou. Olha só, um monstro acordou. Parou, sentou e o trem te levou. Passei o dark, apenas começou. Arr! Dentro do escuro, inseguro, impuro, não curo, naturo, futuro, duro, um furo. Murro, sussurro, puto. Pensamento curto, experimento amargo, fruto, turvo, bruto, digerido, te leva ao surto do mal. Sem banho de sal, grosso, sem café matinal, primeiro sinal do inimigo visceral. Gutural, descontrole emergindo, consumindo, sinto que vem reagindo, e a criatura surgindo. Oh, oh, oh, existe um monstro em todos nós. Oh, oh, oh, mas silenciamos a sua voz. Pelo bem, pelo mal, saúde social. Batem um monstro bem trancado em sua cadeia. Monstros não podem transitar livremente. Aperta em suas correntes, suas correntes. Yeah. Gigante, antes que julguem mutante. Cada instante agressivo, igual manada de elefante. Fechadura não se cura, a potência da armadura. Tem momento nessa vida que merece força bruta. Vários anos moldando o castelo de eu mesmo. Mas a potência do punho você sente no peso. A alma forma a criatura que é contida na vida. A pressão só aumenta e o ogro tá de saída. Quebrando a banca, tanta rocha arremessada na encosta. Te sufoca ver piranha apunhalada pelas costas. Te altera ver ferido numa cena adulterada. Meu monstro tá na guerra e não é na guerra. Guatemala, pisa em cima das viaturas, destroçando a estrutura no momento de loucura. Minha besta tá na rua, a cidade se espanta com tormento que espanca. Furioso, esverdeado, mais potente que um monstro move da ódio, um monstro move da dor, um monstro que se alimenta da minha frustração e rancor. Pior do que Freddy Krueger, é a sombra, meu pesadelo. Quimera que cospe fogo, mas coração é de gelo. Nem Van Helsing sustenta. Monstro invisível não tá ligado como uma os Winchester não aguenta. Nem crucifixo se estaca, nem bola de prata. Monstro que atribulou, demorou, se enterrou. Pois o monstro mais cabuloso é o monstro interior. Tô ligado que a quebrada embaçada, vagabundagem atribulada, tá matando por nada, psicopata tipo Jason, cara dura sem máscara, filme de terror ao vivo. Eu vi lobisomem na quebrada da bote, enquanto feiticeiro tá vendendo a pedra da morte. O Walk Dead da vida real, a cena é forte, o ser humano vai virar zumbi. Enquanto isso em minha alma o monstro castela. De que lado eu quero tá da fita amarela? Na minha fraqueza sei que ele se fortalece. Foda-se o monstro, te aprisiona invocando o poder do rap. Existe um monstro em todos nós. Nós silenciamos a sua voz. Pelo bem, pelo mal, saúde social. Mantém um monstro bem trancado em sua cadeia. Monstros não podem transitar livremente. Aperta em suas correntes, suas correntes. Viaja não firma, kamikaze. De vez em quando me conto até pior. Segura a ira do maluco do gueto que tá na rua, tão pesado quanto um martelo de Thor. É o que desperta quando vejo que por um instante sua vida vale bem menos que o diamante. Que foda-se o comandante perante ao combatente que vive e carrega o peito diante de qualquer gigante. Tipo a furo de Godzilla, nem o tiro da polícia pode matar. Nem as grades que te exila pode dia te impedir de escapar. E quando o monstro interior acordar e causar terror, fazer do seu dia um pesadelo. Enquanto tá na quina, pira, curtido com as mina, cocaína, delira. Toda euforia agora vira ira. Quando o monstro me tiver na mira, atira. Tipo a máquina que mata e massacra na guerra, mata com a miséria, manifesta o monstro da favela, pistola automática, consequência trágica. Tô ligado, o inimigo some como mágica. Pronto pra qualquer boom, programado pra destruir. Um monstro movido a dor, reage assim. Pronto pra qualquer boom, programado pra destruir. Agora você despertou, monstro cai em mim. Existe um monstro em todos nós. Nós silenciamos a sua voz. Pelo bem, pelo mal, saúde social. Mantém um monstro bem trancado em sua cadeia. Monstros não podem transitar livremente. Aperta em suas correntes, suas correntes.